Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, gente, então vamos voltar no tempo de novo com o cara, uma das empresas que é foda. Só isso, é foda. Junto aqui também ele, Zupão. Fala, galera, beleza? Pô, meu sonho sempre foi ter um Zillion, cara. Eu era louco pela pistola Zillion, cara, quando era moleque, mano. Nunca tive, cara. Só queria fazer sequestros, né? É isso que eu ia falar agora, pô. Você queria assaltar quem? Não, velho. A pistola Zillion é muito louca, cara. Junto aqui também ele, Neilson Lopes. Rapaz, faz tanto tempo que eu não gravo que eu acho que eu sou imigrante, velho. Olha, cuidado com o tempo, velho. Boa. Imigrante temporal. É o Etevaldo. Mas aquele ali, ele tá... quer voltar. E não. Uma convidada muito especial hoje, nessa noite, vinda lá do Alvanista, ela, Lika. Olá pra vocês, tudo bom? Eu sou a Lika, não sei se vocês já me conhecem, mas eu acabei conhecendo todo o pessoal lá na Alvanista. E quando o assunto é Tectoy, Sega Tectoy, é só amor, então. Olha aí, uma fã de Tectoy. Por isso que nós trouxemos ela aí direta lá da Alvanista, né? A rede social de games. E pelo visto, vocês já devem saber aí, né, pelos posts, hoje nós vamos falar sobre Tectoy. Mas antes, um recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores singles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Bom, dado o recadinho da Desert Studio, nós temos os nossos recadinhos, não é mesmo, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, pessoal, se você é alguém que é da era do Pense Bem, se você acha que você pensa bem, você pode entrar em dose dupla com a gente lá no Facebook, lá na nossa página no facebook.com/machinecast, ou então lá no nosso grupo no facebook.com/groups/machinecast. E se você quer disparar aí com a sua Zillion Twitters pra nós, você pode mandar tweets lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se você já é mais moderninho, você prefere lá falar dos hack-homes ou então dos joguinhos da SEGA que fizeram muito sucesso aqui, falar de Mega Drive Master System, estamos lá na Alvanista, igual a Lika falou aí, só seguir lá o nosso perfil, @machinecast. Agora, se você já é da geração contemporânea, prefere pegar um moderníssimo tablet da Tectoy, você pode encontrar a gente lá no Telegram. Nosso grupo, então o link tá aí na descrição. Olha aí, Edu sempre dando as referências. Bom, pessoal, nossa indicação básica de hoje, como tá o tempo meio feio, meio chuvoso, meio ruim, vocês vão escutar o Edu tá gravando embaixo da chuva hoje aí, ó. Tá ligado que sempre rola aquela carona solidária no guarda-chuva. Então dê uma carona pra alguém que tá sem guarda-chuva. Faça um bem para o próximo, aproveita que você está bem na proximidade daquela pessoa, porque o guarda-chuva aproxima, né? Indica uma Machinecast para aquela pessoa. Não, Zubão, tira um lado do fone e dá para ela, entendeu? Boa, melhor ainda. Tira o fone de um lado, passa para a pessoa e você vai ter uma companhia agradável, vai fazer uma indicação e quem sabe essa companhia de repente não pode virar algo mais. Aí, olha só, onde vão as coisas, ó. Certo, pessoal, dados nossos recadinhos, eu gostaria de dar mais um recadinho para vocês. Graças a esse episódio especial aqui sobre a Tectoy, nós conseguimos um contato com a equipe, né, da Tectoy. Mas precisamente aí eu gostaria de deixar um agradecimento ao nosso amigo Victor Raful, lá da equipe de marketing da Tectoy, que disponibilizou pra gente, ou melhor, pra vocês, ouvintes do Machinecast, um brinde que vai ser sorteado. Então, para saber como vai ser o sorteio, ouça a leitura de e-mails lá no fim do episódio. Mas eu já posso garantir pra vocês que não vai ser o sorteio honesto, ok? Porra, ainda bem. É, não vai ser honesto. Saca. Não vai ser o Team Blue que vai ganhar, pode ficar despreocupado. Bom, então não deixe de ouvir o final do episódio lá, se as leituras de e-mail estiver no post, um link no post, coisa e tal, enfim, né? É surpresa, não, nós vamos revelar lá na leitura de e-mails, não vamos falar aqui agora, né? Até porque eu não tenho certeza ainda como é que vai ser o sorteio, eu tenho que ver melhor ainda, mas na leitura de e-mails, né, como vai ser gravada depois, eu já vou saber, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Você fez 10 anos? Tirou 10 na prova? Ganhou a camisa 10? Não importa! Você merece um Master System Super Combo em 10 de 19.900, corrigidas pela URV. Vamos repetir? O único videogame sem fio em 10 de 19.900. Eu não preciso falar 10 vezes que essa promoção acaba logo, né? Garanto o seu Master System Super Complex, o videogame nota 10 da TechTime! Bom, pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar sobre a Tectoy, né? Mas antes eu gostaria de saber aqui dos meus colegas, quem é que tem aqui hoje algum produto da Tectoy, né? Eu, infelizmente, não tenho nada, né? Gostaria de ter, né? Não tive na época, era um produto muito difícil, eram difíceis de conseguir os produtos daquela época, né? Devido às condições, mas, né? Tô sabendo que o Zupão tem aí... Master System, não é, ô Zupão? Cara, não é exatamente meu, mas é como se fosse da minha namorada, né? Tem o Master System 2 aqui com o Alex Kidd na memória, tá na caixa com isopor, com manual, com tudo. Tem a pistola Light Phaser, tem uns 3, 4 cartuchos aqui, tudo na caixa, com isopor, cara. Tá aqui. Sensacional, velho. E tu, Edu, tem alguma coisa da Tectoy? Cara, infelizmente, hoje eu não tenho nada da Tectoy aqui comigo, não. Eu já tive bastante coisa da Tectoy, mas hoje eu não tenho nada, não. Infelizmente. Lica? Eu tenho tudo quase deles. Só não tenho os produtos atuais, né? Porque os atuais eu não corri atrás ainda, mas eu tenho os 3 Mega Drives, Master System, Dreamcast, Saturn. Todos lançados pela Tectoy aqui no Brasil. E tem uma infinidade de jogos em português, manual em português, tudo que passou pela mão deles. Aí, Nilson, Dreamcast. Dreamcast da Tectoy, que raridade, meu, que inveja. Eles lançaram aqui, eu acho que 99 foi o último produto que eles lançaram antes deles estarem em falência. Eu sei. Foi o último produto que eles lançaram. Olha aí. Foi em 99 mesmo. E aí, Nilson? Rapaz, a única coisa que eu tenho da Tectoy são uns controles de Mega original e o Master System, que é aquele Master System 3, antes de ele virar aquele emulador total, não tem? Aquele... É o que vem com Sonic na memória. Não, é o depois que saiu, um que vem com uns 30 jogos na memória, mas ele ainda tem a entrada de cartucho. Ah, sei, eu sei qual que é, sim. Então, ele tem, eu tenho esse Master System aqui guardado. E um... Como é que é? Um manualzinho de um jogo, que eu, de um pôster da Tectoy grandão, com aqueles lançamentos que tinha pra Master, pra Mega. Eu tenho guardado aqui. Pô, esses pôsteres acho que vinham junto com o console, né? Algum, vinha não, ele vinha com o jogo. Ele vinha com jogo? Jogos. É, ele vinha com os jogos originais. Ah, eu lembro desses posters aí. Aí, Edu, no fim, eu acho que quem ficou na inveja foi eu e tu. Ficamos nós dois na inveja, cara. Pois é. E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas 6 de 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Bom, pessoal, então vamos começar a falar sobre a história da Tectoy, não é? Eduardo aí vai fazer aí um apanhado aí da história da Tectoy desde lá dos primórdios até muito próximo dos dias de hoje, não é, Eduardo? Então, cara, a nossa queridíssima empresa aí, a Tectoy, né, ela tem a sua origem lá no finalzinho dos anos 80, mais especificamente lá, a data da sua fundação oficialmente é 18 de setembro de 1987, né? O fundador da empresa é o saudoso aí, em memória, falecido em 94, Daniel Dascal, que era um engenheiro, né, que estava com dificuldades para trabalhar na época e tudo, com novidades que estavam surgindo e tal. E ele pegou e fez o contrário. Ele desistiu de procurar um emprego e resolveu investir em algo que fosse propriamente dele. Então ele fez algumas viagens e tudo, foi para os Estados Unidos, estava tentando ver, né, buscar um insight de uma boa ideia, até que ele fez uma pesquisa e viu que o ramo de brinquedos, o mercado de brinquedos, estava em expansão e resolveu entrar nessa onda aí do mercado de brinquedos. Para fundar a empresa, ele convidou o empresário Leo Chris, que era da Evade. Juntos, eles formaram aí a Tectoy. Um dos primeiros produtos aí da Tectoy, aqui no Brasil, foi lá em 1988, com um licenciamento feito com a Sega, que eles lançaram a pistola Zillion. Alguém aí teve a Zillion, além do Zupão? Oh, meu Deus. Mas, Eduardo, antes me responde uma coisa, cara. A Tectoy é uma empresa brasileira? A Tectoy é uma empresa brasileira, cara. Brasileiríssima. A Tectoy foi uma empresa tão revolucionária, tão coisa que o primeiro produto delas, da Tectoy, a pistola Zillion, já foi justamente um dos maiores sucessos de mercado de todos os tempos, saca? A pistola foi feita pro Master System, não foi? Na verdade, é o contrário. Ela veio pro Master System depois, ela foi lançada antes do Master System. Isso. Tá, mas então a pistola Zillion, ela é um brinquedo? Ela é só pra fazer sequestro? Ela é um brinquedo e você tem um, tipo um coletezinho, um cintozinho que você coloca no corpo, que tem um, tipo um alvo que capta o sinal da pistola. Você dispara nesse alvo. Quando você consegue disparar na posição do alvo certinho, ele dá um sinal luminoso e faz um barulhinho, saca? Tá, mas não era essa pistola que teve um anime no Japão, alguma coisa assim? Então, o que que acontece? A SEGA no Japão, pra poder impulsionar as vendas do brinquedo da pistola Zillion, criou o anime Zillion. Brasileira, Álamo. Né, foi um caso oposto, em que geralmente o desenho vem do brinquedo, né? Dessa... Tá, então a SEGA no Japão criou um anime da pistola brinquedo da Tectoy. Não. calma. A pistola Zillion, ela é um produto japonês, ela é um brinquedo japonês produzido pela SEGA. Ah, isso. O Daniel Dascal. Tá, peraí, então. Ela foi licenciada pra ser vendida aqui no Brasil via Tectoy, e começou a ser fabricada aqui. A Tectoy conseguiu licenciamento com a SEGA pra lançar a Zillion aqui no Brasil. E no Japão, pra poder alavancar as vendas da Zillion, a SEGA, né, contratou um estúdio e tal pra produzir o anime Zillion, que é baseado no brinquedo. E as Tectoy, pra poder alavancar mais ainda a venda do brinquedo aqui no Brasil, ela fez um trabalho tão fantástico que ela comprou os direitos do anime, dublou, vendeu pra Globo a preço abaixo do mercado, segundo algumas pesquisas aqui, algumas fontes. Ela vendeu o desenho muito barato pra, tipo assim, ó, a gente só quer que você passe o desenho, toma quase de graça. Mas passa o desenho, né? E o desenho foi passado aqui no Brasil, tanto na Globo quanto na TV Gazeta. Década de 90. Olha aí. No finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90. Ah, ok. Né? E foi o primeiro brinquedo. E, diga-se de passagem, a pistola Zillion, ela teve um sucesso de mercado no Brasil maior do que no Japão. Também, né, cara? Saca. Usava pra sequestro. Ó, cara. Oi! teve uma entrevista do Daniel Dascal, da época e tudo, que tem uma parte com o Daniel Dascal dando uma entrevista também, na época que ele ainda era vivo, que ele fala que esse sucesso da pistola Zillion aqui no Brasil, o fato dela ter vendido mais do que no próprio Japão, foi o que motivou a SEGA a fechar um contrato com a Tectoy do nível que eles fecharam, saca? No tamanho do contrato que eles fecharam, saca? A Tectoy tinha o licenciamento da SEGA. Tudo da SEGA era produzido no Brasil pela Tectoy. Né, fossem não só não apenas os consoles, como todos os outros brinquedos que a SEGA, né, fosse lançar e tudo, incluía no contrato. A Tectoy chegou a lançar no Brasil os consoles da SEGA e alguns outros brinquedos, nem todos da SEGA. E também fez algumas coisas de autoria própria, né, graças a esse contrato que ela tinha com a SEGA. A SEGA, né, licenciou para a Tectoy direito de alguns jogos para poder fazer, né, as versões oficiais brasileiras, né, dos jogos japoneses e tudo, que a gente vai falar aí. E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas 6 de 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Então, aí a pistola Zillion, né, que foi o sucesso tipo absoluto aí, que fez a Tectoy conseguir esse contrato maravilhoso aí com a SEGA, que deixou todos nós extremamente felizes. Mas não foi o único brinquedo que a Tectoy lançou logo aí no começo, aí no seu surgimento, antes dela entrar no grande boom que foi a guerra dos consoles lá dos anos 90, né, do final dos anos 80, início dos anos 90. Antes disso, ela lançou outros brinquedos também, como o Pense Bem, que também foi lançado aí em 1988. Chegaram os novos livros Pense Bem, série Disney, Conquista do Espaço, DuckTales, Corpo Humano, Viagem no Tempo e Fundo do Mar. Uma perguntinha pra você: qual é o maior inimigo da baleia? Olá. Epa! Epa! Chegaram os livros Pense Bem, série Disney da Tectoy. Como não? É. Pense Bem, Pateta. Pense Bem. Que era tipo um computadorzinho que vinha com uns livros que eram vendidos lá separados. E você colocava lá e ele fazia tipo um quiz game. Você tinha pergunta, você colocava as respostas lá no Pense Bem. E ele te dava lá a pontuação que você fazia. Que alguém... era muito legal, diga por sinal. Eu tive Pense Bem, era muito legal mesmo, cara. O pai da minha filha tem, ele deu pra ela e a gente tem aqui um Pense Bem que ainda funciona. Olha só. E o que você tem de livro do Pense Bem aí, Lito? Então, a gente não tem mais os livros. A gente só tem o Pense Bem e a fonte. Então, a gente acaba jogando o que a gente já conhece de memória. Por exemplo, os jogos de multiplicação, de adição. Mas eu acho que dá pra pegar na internet os livros. Ah, com certeza dá, mas a gente acabou não indo atrás. Mas o que ainda funciona perfeitamente, que eu sei, olha, são os cálculos. Eu só queria te dizer uma coisa, Pense Bem, porque... vai, eu acredito que vai ser melhor. Eu vai pensarei, ser bom. Pensarei. Pense bem nisso. Bicho, não. Dá não. Aí não dá pra viver, não. Cara, esqueci de anunciar o convidado pra ser nosso aí, né? Mas, cara, eu me lembro... Eu me lembro da questão do Pense Bem. Eu era simplesmente apaixonado quando eu via na TV o Pense Bem. E via lá, aperta ali, sabe? Era como a minha referência naquela época, eu não conhecia computador. Eu não lembro de ter visto computador naquela época, até uns 10, 11. A minha referência era as caixas registradoras dos supermercados. Ah, parecia mesmo. Lembrava. Lembrava. Então eu ficava naquilo ali, eu queria uma dessa daí, deve ser legal. E o troço assim, ele falava, não falava? Falava. Falava, sim. Né? E aí eu pensei, nossa, ia ser muito legal ter um Pense Bem, não sei o quê. E aí meu vizinho rico do lado não tinha. Então eu nunca vi um Pense Bem ao vivo, assim, na minha frente. A minha única esperança era o vizinho rico, né? Porque ele tinha de tudo. Mas um Pense Bem, não. Eu não entendi por quê. Ou isso devia ser muito caro. Então, eu não conheço um Pense Bem. Não, é porque ele não pensava bem. Isso vai dar trela também, né? Olha aí. Não é, aí. Cara. É pra ser nossa contra a Zorra Total aí agora. Olha só. Eu não lembro se eram quatro. Ele usava, não sei se quatro ou seis pilhas, daquelas pilhas grandes. Que eram grandes, muito, é. Exatamente. Nossa senhora. Ou a fonte. Mas eu... Era na pilha mesmo. E era muita pilha. É rádio, mas muita pilha. Hoje em dia ainda é fabricado algum modelo de Pense Bem ou não? Eu acredito que não. Eu não achei nenhuma notícia falando que o Pense Bem ainda está em fabricação e tal. Olha, eu acho que ele foi descontinuado faz tempo. Eu acho que eles pensaram bem e acharam melhor parar, né? Até porque, né, cara, seria um brinquedo que, tipo, ele não valeria o custo mediante a tecnologia que a gente tem hoje. Porque você pode fazer um aplicativo de tablet. Exatamente. Com a mesma função do Pense Bem. Saca? Olha, pensando Deus. Bem no tablet seria até melhor, porque teria outras funções e tal, né, cara? Então é. Realmente. Então, acho que não seria uma tecnologia que valeria o custo, saca? Do brinquedo. Olha só. Um outro brinquedo aí que a Tectoy lançou também em 88 é o ursinho Terry Ruxpin, que era um ursinho de pelúcia que tinha movimentos articulados e contava historinhas. Oi, tudo bem com você, meu amigão? Meu nome é Terry Ruxpin. Este é o novo Teddy Ruxpin da Tectoy. Ele tem histórias incríveis e nunca se cansa de contar. Que bom é velejar. Vamos! No céu, no ar, voar. Ele fez sucesso lá em período de testes lá nos Estados Unidos em 85 e foi lançado aqui no Brasil em 88 pela Tectoy. Eu não cheguei a ver esse brinquedo. Alguém chegou a conhecer esse brinquedo aí? Cara... Esse o ursinho? Brinquedo não, é. Ele não me é estranho, mas eu não lembro dele, não. O brinquedo eu não lembro, mas eu lembro que tinha um desenho dele, cara, e devia passar na Globo, talvez, cara. Eu provavelmente era a propaganda do brinquedo, será que como não? Como é o nome desse ursinho? Não, tinha desenho mesmo, Blue, tinha desenho. Nossa, eu lembro desse... Nossa, vaga lembrança desse bichinho aí. Porra. Eu me lembro dele, mas eu não lembro. Sabe, mas tinha um desenho dele, tinha um desenho, não tinha? Então, era isso que eu falei. Nossa, ele tinha mesmo. Desenho, ele tinha um amigo. Aí, Zupão, ninguém deu bola pro que tu falou. Ele falou mesmo. E ninguém deu bola. Cara, eu não dei crédito mesmo, achei que podia ser uma propaganda do grupo. Eu reconheci pelo nome, cara. A hora que falou o nome ali, Ted Ruxpin. Nossa, é mesmo. Tinha um amigo que era uma centopeia amarela, assim. Caraca. Caramba, cara. Deus. Olha só, desse aí eu não lembro. Nossa, eu assistia isso, cara. Ah, é aquele vilão da cara verde ali. Nossa, cara. Cara, eu não lembro. Eu lembro do outro brinquedo que tinha da Tectoy também, que é o último aí dos outros brinquedos aí dessa listinha, que foi lançado em 89, que é a Estrelinha Mágica da Turma da Mônica. Nossa, nossa senhora! Quem quiser ouvir mais sobre a Turma da Mônica, ouça a Machine Cast 55. A Estrelinha Mágica era muito legal, Edu. Eu tive uma Estrelinha Mágica, Edu. Que eu roubei do vizinho. Ladrão! Safado! Vizinho rico! Que o Pini prescreveu, né, cara? Cara, era muito legal. E ela tocava a musiquinha também, né, cara? Pô. Ah, velho, é inspirada no filme, né, de mesmo nome, A Estrelinha Mágica, dos estúdios Maurício de Souza. E ela era uma curiosidade aí legal, que ela, como a Estrela, que era concorrente da Tectoy aí no ramo de brinquedos, ela tinha a patente da palavra estrela e das variações que estrela tem, né? Estrelinha, estrelão e por aí vai. A Tectoy não podia vender o brinquedo com o nome escrito Estrelinha Mágica. Então, na caixinha, os negócios, era o símbolozinho da estrelinha escrito mágica do lado, saca? Genial sacada também, vamos lá, né, cara? Porque como eles eram donos da palavra, então eles usaram um símbolo, estrelinha mágica. Caraca. Nossa, ser dono da palavra estrelinha. E eu não sabia. Eles eram donos da palavra estrela e das variações. Né, eles tinham o direito exclusivo de uso. Então você não podia comercializar um produto com estrela. Nossa. Saca? Ou com variações da palavra estrela. Nossa, isso é de uma putaria sem tamanho. E esse é um brinquedo que recentemente foi relançado, né, em 2013. E ele foi relançado aí com algumas pequenas alterações aí, só que dessa vez pela Grow. Nossa, mas essa estrelinha acho que todo mundo lembra dela, porque ela é muito fofinha. Isso teve, eu lembro de comercial, de gente que tinha. Essa estrelinha é fofa. Fofa demais. E aí, chegamos em setembro de 1989, quando a SEGA, quando a Tectoy faz a alegria geral da nação brasileira, faz crianças ao redor do Brasil inteiro passarem aquele Natal extremamente feliz, quando ela lança no Brasil o Master System. Saca? Aí foi o primeiro console lançado pela Tectoy aqui no Brasil, foi lançado em 1989. Ele contabilizou aí um faturamento, ele tinha estimado um faturamento de 40 milhões de dólares e conseguiu atingir um faturamento de 66 milhões de dólares. Caraca, ou seja, superou em quase 30, 40%. Superou em 50 e poucos por cento, saca? É muita coisa, cara. E, em grande parte disso aí, foi dada a forte campanha de marketing que eles fizeram aí durante o Natal, que custou cerca de 2 milhões de dólares, saca? E, em 1990, já se contabilizava aí cerca de 280 mil unidades do console vendido no Brasil, saca? Foi um grande sucesso. Foi um sucesso tão grande que... Não, essa eu vou deixar para as curiosidades, senão a gente não vai ter, né? Mas esse Master System tu teve ou tem, Olica? Esse eu tive, o primeirão que é preto e vermelho, nós tivemos. Meu irmão teve, e na verdade logo na sequência que saiu o Master, saiu o Mega. E naquela época a gente não guardava, né? A gente vendia um para comprar outro. E vendia com todos os cartuchos de uma vez. E aí meu irmão... A gente teve, jogou bastante, mas aí depois que saiu o Mega Drive foi aquele boom atrás do Mega Drive, e aí ele vendeu com todas as cartuchos e ainda deu uma diferença pra poder pegar o Mega Drive. Olha só, se nós soubéssemos, né? Que não, eu amava essa versão, eu tenho as outras. Falta. Exato, eu tenho a do Master System 3, eu amava essa versão grandona, mas... Não deu pra segurá-la, não. E uma coisa interessante sobre a história do lançamento do Master System no Brasil aqui pela SEGA é porque nessa época já estava começando a corrida pelos consoles. Então a Atari já tinha o licenciamento pela Dynavox para produzir os consoles aqui no Brasil. A Gradiente já estava correndo atrás também para poder. Já tinha conseguido o licenciamento para lançar um console também semelhante ao Atari. E tava na corrida para poder tentar lançar o Master System aqui no Brasil. A disputa tava correndo, a SEGA tava na decisão entre a Tectoy e a Gradiente para poder lançar o console. Ah, Gradiente faz isso, cassete. Mas ela era grande nessa época, né, cara? Sim. E justamente isso é que afastou que fez a SEGA optar pela Tectoy. Como a Gradiente era uma empresa muito grande, já tava tipo, estabelecida no mercado... O Master System para Gradiente seria apenas mais um produto, saca? Entre TVs, videocassetes e som e coisa e tal que elas já produziam, seriam só mais um produto. Para Tectoy não, seria tipo uma oportunidade de um grande produto para eles trabalharem. Era uma empresa nova e que já tinha demonstrado um trabalho totalmente foderoso quando eles lançaram a Zillion com venda muito maior do que no próprio Japão. Exatamente, a Zillion encheu os olhos da série. Sem contar que a Gradiente já tinha um Phantom, que era um clone do NES aqui no Brasil, era fabricado aqui, mas era um clone, e depois a Nintendo veio entrar em negociação com a Gradiente, pra ele falar assim, ó, para de fazer o nosso clone aí, vocês estão de zoeira, né? Aí não, então autoriza a gente a comercializar aqui, e aí foi a Gradiente foi a primeira a comercializar o NES fora do Japão. Mas é porque foi dando uma clonada por fora, assim. Não sei como eram as coisas naquela época, ela conversava. Hoje em dia ela processa e é isso aí. É porque naquela época as coisas eram mais devagar, né, cara? Hoje é mais rápido. Depende o quê, né? E a Gradiente tinha uma justificativa. A gente não usa exatamente. É um chip aqui e tal, que acaba lendo o seu cartucho. Eu vou fazer o quê? É compatível, né? Exatamente. Casualmente só lê. Casualmente só lê o teu cartucho. É. o design é outro e tal, mas aí eles vieram conversar e acabou que foi sucesso pra Gradiente depois e pra gente também, que acabou tendo o NES. Mas eu acho que isso também foi levado em consideração quando a SEGA escolheu a Tectoy. Ah, olha só. Importante. Eu tive esse primeiro Master System aí. Eu não lembro que época que eu ganhei. Não foi exatamente no lançamento, no Natal de 90 aí. Foi um pouquinho depois. Mas eu tive, cara. O primeirão que tinha o Hang-On e o Safari Hunt na memória. Putz, cara, nossa, que da hora. Que depois voltaram numa versão do Master System 3 também, que vinha com os dois de novo. O 3 era aquele que tinha uma capinha, né, pra proteger onde vai isso, a fita, assim, isso, né? Que cobre em cima, isso. É, esse era o design, acho que eu acho mais legal do Master. Não, eu tinha o Master System, o Super Compact, que é o Master System 4, né? É aquele que é versão sem fio. É, não, o meu era preto. Ah, tá. Não, eu lembro muito, assim, é porque, eu não sei se é porque eu sou menina, mas a gente lembra muito do cor-de-rosa. Mesmo que eu não goste de cor-de-rosa, o cor-de-rosa sem fio foi uma coisa assim, nossa meu senhora, Deus. Tem um videogame rosa de menina. Ah, o Super Comp da Mônica, né, que viu com o jogo da Mônica. Nossa, inclusive, eu queria aquele videogame só porque vinha com o jogo da Mônica, inclusive, cara. Inclusive, ô Lica, esse é um dos Master System hoje em dia mais raro de se encontrar. De se encontrar. E ele é caríssimo, caríssimo. É caríssimo, porque ele foi lançado em edição limitada. Isso, e fora do Brasil é mais valorizado ainda, porque é um negócio que só saiu aqui. Saiu em outro lugar. Então, se você for vender isso pros gringos, você vende a horrores o valor. Esse aí eu nunca nem vi em nenhum lugar, nem tem um centro aqui em São Paulo, Santa Efigênia, que é bem conhecido, assim, por ter bastante coisa de videogame antigo e tal. Nunca nem vi o cheiro disso aí, cara. Nunca. esse é antigo. Cara, é mais barato você comprar um PlayStation 4. Saca? Eu já peguei um Super Compact na mão, mas era a versão comum, né? Era a versão normal que tinha o. Que tinha um Sonic na memória. E tinha gente olhando e tu teve que devolver. Não, não, pô, peraí, pô. Um amigo meu trouxe, aí pegou e falou bem assim, liga sua TV aí. Eita, meu cara. Aí eu falei bem assim, pra quê, cara? Ele não falou não, ficou quieto. Que liga ele já tava... essa porcaria aí de uma vez. Aí eu, liga aí, beleza, ele bota no canal 3. Aí ele foi, tup, aí começou a musiquinha do Sonic. Tup, tup, tup, tup, tup, tup. Aí eu olhei assim e falei... Caramba, velho, como é que você fez isso aí? Ele me mostrou, nunca tinha visto, né? Aí que ele tem uma anteninha, cara. É. Que ele pega, se você tiver a vizinhança toda, se botar no canal 3, todo mundo assiste. Todo mundo pega. Todo mundo assiste que você tá jogando, cara. É história disso aí, né? Cara, mas não é história, isso acontecia até com um aparelho normal mesmo. É porque ele tinha uma recepção muito forte, ô Zupão. Ele tinha uma recepção muito forte mesmo, ele pegava 3, 4 casas depois, cara. Olha aí. Caraca. Hein, ô Nilson, eu lembro que o meu vizinho, ele jogava o... Era um desses genéricos do Nintendinho. E ele jogava na casa dele, e aí o meu vizinho lá conseguia ver o que ele tava jogando lá na casa dele, cara. Mas não era nada assim, era normal. Eu ligava no seletorzinho na TV, coisa e tudo, e... Nossa, aquilo ali eu ficava muito louco com aquilo ali. Era muito legal. E era um barato que, como o negócio usava pilha, não tinha um indicador falando assim, ó, sua pilha tá acabando, vai acabar. E se ela acabasse no meio do seu jogo, era fatal, velho. Porque não existia. Desligava na sua point, cara. Né? Era. Um negócio que você fazia pra você ver era o seguinte: quando a pilha tava muito boa, quando ela tava novinha, a imagem ficava com a cor bem definida. À medida que a pilha ia desgastando, o preto ia ficando marrom, o vermelho ia ficando meio rosa, o azul ia ficando mais claro. Na hora que você via a cor meio apagando, você, opa, deixa eu chegar no fim do jogo rápido que tem que trocar de pilha. Ah, isso que é jogar hardcore, velho. É, nossa, com cara. Certeza. Mas assim, uma das coisas que eu me lembro, assim, também do comercial da televisão, porque eu já falei aqui em alguns outros episódios passados que eu nunca tive Master System, infelizmente, né? O máximo que eu fiz foi jogar na locadora, mas uma coisa que me chamava bastante atenção era aqueles comerciais que davam aquele comercial dos joguinhos 3D, vocês lembram? Do foguetinho, óculos, né? Foguetinho saindo fora da tela, assim, uhum. E eu achava que era isso que acontecia mesmo. Cabeça de criança, né? Não é, cara? E se jogava com o Zillion, não é, Edu? Jogava com a Zillion. Que no Master System, né, ela teve um nome adaptado, chamou Light Phaser. Light Phaser, né? Ah, sim. Olha, trocou o nome. Trocou o nome. Ah, então eu... Nossa, eu ia perguntar pra ti quando foi que eles começaram a usar a Zillion pra fazer sequestro, mas então foi a Light Phaser. Foi ela e fez. É, na verdade, uma inspirou a outra. Ou elas são bem parecidas. Uma inspirou a outra fazendo sequência. Mas o nome é diferente. Caraca. É, na verdade, muda só o nome, né? A Light Phaser é a pistola Zillion. Só que o componente dela lá e tudo é adaptado pro jogo, em vez de ser pro cinto. É isso, é infravermelho, né? Que ela funciona, eu acho. É. Olha só. E por que essa paixão das pessoas por fazer sequências com a... né, cara, americano é meio perturbado. Não, mas foi aqui no Brasil, Edu. Foi no Brasil? Foi no Brasil. É, porque brasileiro é vida louca, né, velho? Brasileiro é vida louca. Se não foi no Rio de Janeiro, foi em São Paulo. Certeza. Eu não lembro onde foi, não, mas teve mesmo isso aí, cara, aconteceu. É, eu não lembro onde foi, mas vai ficar o link na postagem aí pra o pessoal assistir aí o... O cara atirando com os bichozinhos ainda. E olha o que a Techsoy fez com o preço. Apenas 6 de 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. E aí, né, cara, como o Master System fez muito sucesso e tudo, a Techsoy também resolveu investir aí no ramo de minigames. Ela lançou uma série de minigames aí entre 1990 e 1995, alguns aí, inclusive, com personagens muito conhecidos da galera. E eu lembro que tinha um minigame lá do Sonic, tinha um... Eu tinha um minigame do Dragon Ball. Eu não sei dizer se ele é da Tectoy. Eu não lembro. Mas eu tinha um minigame desses que era do Dragon Ball Z. Só que na época eu não entendia porra nenhuma, porque eu só tinha visto o Goku pequeno. E o já aparecia no minigame, assim, ele era branquinho. Aí tinha o Goku Super Saiyajin de um lado... E do outro lado, o Android 16, o 17 e o 18. E no jogo você ficava controlando o Goku contra os três Androids, né? Tipo aquele negocinho que você só... ficava mudando a posição do bonequinho na tela, digamos assim. Você tinha que ficar defendendo do golpe ou atacando. É insanamente difícil o negócio. Saca? E eu me lembro de um do Sonic, que era azul... E você ficava com o Sonic, que era muito parecido com o jogo de verdade de Master System. Eu cheguei a jogar um desse também, Edu. Não era muito parecido, cara? Eu cheguei... O que o amigo meu tinha era do Altered Beast. Ah, sei. Esse eu não cheguei a ver. Esse tinha também. E eu acho massa que na época, né, era aquelas caixinhas legais e tudo, com o minigame, com um manualzinho, com historinha. Até que Toy ela fazia um trabalho muito legal. Os negócios eram todos em português, com o Master System mais do que com o Mega Drive, né? E como a gente falou lá no cast da Turma da Mônica, tinha, né, os minigames da Turma da Mônica também, né? Os minigames da Turma da Mônica, que eram fodônicos. Tinha da Turma da Mônica, tinha do Chaves também. Tinha uma galera, cara. Foram muitos minigames que eles lançaram. Sim, sim. Quando a viagem está longa, quando a conversa está chata, quando o ônibus está demorando, saque um dos minigames da Tectoy. São jogos eletrônicos radicais, cheios de lances e truques. Minigames só da Tectoy. Nossa, em dezembro de 1990, aí eles mataram de vez a galera do Brasil, tipo assim, ó, toma aí, eles entraram, começou a guerra. Foi lançado o Mega Drive. E cara... Isso é mega! Nessa época, era, né, tava no auge da Console Wars, né, era as duas maiores produtoras de videogames da época, que era a Sega e a Nintendo. Elas estavam brigando, tipo, a tapa mesmo, quem conseguia mais vendas, mais consoles no mercado, melhores produtoras de jogos e tudo. E as propagandas da Tectoy, elas eram muito geniais no Mega Drive, saca? Só que um ponto só que me parece que foi por conta da licença dos jogos, os jogos... Peraí, Edu, tu chama o comercial com o Rodrigo Fara de genial? Não o do Rodrigo Faro, mas esse, por exemplo, que é mega, saca? Ele é genial, cara. Teve muito comercial nessa época aí, cara. Tinha bastante. O marketing era bem agressivo. Era bem agressivo. Nossa, o marketing era coisa que hoje em dia a lei não permite mais se fazer. Não, antigamente que tinha comercial, hoje é um pão de bosta. Não é, cara? Hoje, cara, né, tá complicado. Eu lembro de um do Mega Drive que era fantástico. Eu acho que eu falei isso no cast demo. Mas enfim. Que era o passando várias imagens assim dos jogos do Mega Drive. E tava lá o Sonic correndo a toda. E tava Street of Rage. Bababá. Isso é velocidade. Isso é processamento. Isso é desempenho. Não sei o quê. Aí daqui a pouco passava o Mario Kart assim. É a propaganda com o Nintendo. É a propaganda do Blast Process. É zoando o Super Nintendo. Era. E tinha aquela facada, né? Ou você vai se contentar com o Nintendo? As propagandas eram ferrenhas, cara. Cara, a caixa do Mega Drive era muito louca, velho. Toda preta com aquela tela do Altered Best, assim. Pô, aquilo era muito louco, cara. Só uma coisa que não sei se vocês sabem, eu não consegui encontrar na minha pesquisa. Os jogos de Master System, eles têm uma quantidade maior... produzido no Brasil do que os jogos de Mega Drive. Tipo, as caixinhas, os manuais, tudo praticamente dos jogos de Master System era em português, saca? E de Mega Drive eram muito poucos que tinham isso. Eu acho que... Eu não sei se é essa a justificativa, né, exata, mas, assim, quando eles começaram a fazer jogo de Master, a Tectoy começou a fazer jogo mesmo, mas eles não sabiam fazer jogo. Então eles copiavam os jogos de fora. Tanto que a Turma da Mônica é o Wonder Boy, foi feito por cima, né? Uhum. E não tinha como você ter acesso aos jogos de fora, eram muito difíceis. Quando o Mega Drive chegou também uma série de jeitinhos brasileiros para você conseguir que os cartuchos de fora entrassem. Então o pessoal trazia muito cartucho de fora, começaram a chegar em peso os cartuchos japoneses, a gente jogava em japonês mesmo, porque a gente conseguia fazer travinhas que desbloqueavam as travas de região. Então eu tenho alguns Mega Drives que tem essa trava. Então acho que isso ajudou o acesso a outros os jogos que não chegavam exatamente via Tectoy. Então eu não sei se isso, de certa forma, ajudou nas importações e diminuiu o trabalho da localização. Faz sentido. É questão também que o Master, em 91, ele já não fazia mais jogos nos Estados Unidos e nem no Japão. E o único lugar que depois de 91 continuou lançou, fazendo foi aqui, continuou, né, fazendo jogo até 96, saiu o jogo ainda para Master System. É verdade. Que até os europeus e os americanos ficaram doidos, porque tem um monte de jogo que só saiu aqui e alguns nem na Europa saiu, entendeu? E aí, e é caríssimo algumas versões. Mesmo alguns jogos sendo muito bosta, mas os caras querem. Mas é mó legal, cara. Mesmo os jogos sendo. É só o Brasil ruim. Que tem Street Fighter 2 de Master System. Não, eu jogava isso, cara. Meu Deus. A questão na questão é porque os caras querem o jogo mais pra colecionar, nem é pra jogar, sim, entendeu? É, os gringos também, eles querem pra colecionar. Esse Mônica no Caçador do Dragão lá fora deve ser um preço absurdo. Será? Tem aqui, não tem em outro lugar. E essa galera que coleciona, eles são, de certa forma, eles querem contar a história, eles querem fazer um arquivo vivo. Então não é só eu ter um jogo aqui porque fez parte da minha infância, mas eu quero ter todos os jogos possíveis porque eu quero contar uma história a partir do que eu coleciono. Entendeu? Eu acho tão, sei lá, sem... Sem nexo, tu ter algo que tu não conhece, mas enfim, faz parte. Tem gente que joga, né? Eu costumo jogar tudo que eu tenho. Cara, não tenta entender colecionador. Tem uns caras que é doido. É doido. Mas não entender. Né? E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas 6 de 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Próximo lançamento da Tectoy aí seria o primeiro videogame portátil da SEGA, que seria o Game Gear, que foi lançado em... Não fala de Game Gear, cara. Ah, o Edu vai chorar. Ele foi lançado em agosto de 1991. Cara, eu joguei Game Gear. Eu também. eu joguei em Game Gear. E o joguinho de Game Gear que eu joguei, que eu mais fiquei fascinado, foi o Esqueceram de Mim. Foi um joguinho que eu achei muito foda. Eu cheguei a jogar o Sonic 2, antes de conhecer, que saber que existia uma versão pra Master System e tudo. Eu achei que... Até achei que tinha lançado primeiro pra Game Gear, que foi o primeiro contato que eu tive com ele, foi em Game Gear. Joguei o Tasmania, que é muito legal. O Game Gear rodava jogos de Master e de Mega? Não. Ele tinha capacidade pra rodar jogos semelhantes, saca? Você fazia tipo um... Era um portado. Ah. Ele rodava jogo de Master, sim. Ó, olha aí, ó. Não é questão do port. É questão de, se você quisesse rodar os jogos realmente do Master, você tinha um adaptador que saiu depois, que você botava no Game Gear e rodava os jogos do Master no Game Gear. O cartucho do Master System? Sim. Mas eu acho que esse adaptador saiu muito depois e ele não saiu aqui no Brasil. Não, ele. Aqui, eu não sei se saiu aqui no Brasil, porque eu tinha a cara que tem ele. Eu não sei se a Tectoy lançou. Entendeu? Da Tectoy eu acho que não. Ela não lançou, mas. As coisas da Tectoy que não. A galera aqui no Brasil tinha, porque a galera trazia muita coisa importada. É uma peça que encaixa em cima e você consegue encaixar os cartuchos de Master. Sim. É uma pecinha preta, eu lembro dela. Mas isso saiu depois, os primeiros jogos que saíram, saíram portados. Depois que saiu isso, porque o Game Gear não estava vendendo como esperado, porque as pessoas ainda tinham os cartuchos antigos. Sim. Então é uma espécie de retrocompatibilidade. Eu tenho uma história antiga, eu tenho uma história triste com o Game Gear. Não gosto nem de lembrar, não. Não precisa lembrar, Nilson. Todos os ouvintes já sabem ela. Ai, ai. Basta ouvir lá o episódio 26 do Nilson, as minhas indicações. Cara, quando é trouxa. Que o Nilson fala lá do Game Gear dele que roubaram, né, Nilson? É. Vixe. Sacanagem. Cara, eu tô vendo uma foto aqui do Master System com um local pra acoplar cartuchos de Game Gear. É isso? Não, é o inverso. Game Gear com... Não, olha aí que tu vai ver. É um Game Gear com... Não, um é um Master System. É um Master System que tu bota os cartuchos de Game Gear. Mas isso aí é mod. Isso aí é mod. Ah, isso aí é... Não, isso aí é modificação. Isso aí não saiu. É, até porque eu acho que o processador do Game Gear é superior ao do Master. Porque os jogos de Game Gear são levemente melhores um pouquinho que o do Master System. Por causa que a resolução é baixa, Edu. É por isso você acha que é melhor. Pode crer. Então, aí, em 1993, a Tectoy lança um outro brinquedo que não é um videogame. Cara, tudo isso, e nós estamos em 93. Nossa senhora, olha só. Olha só, cara. Olha só, a Tectoy tem uma história de muito sucesso, cara. Muito, muito, nossa. Em 93, aí ela lança o boneco de plástico do Sapo Chulé. Rapaz. Nossa senhora, que é isso, cara? Sapo Chulé, não lembro. Sapo Chulé, cara. Eu lembro. Um bonecão de plástico, né? Um sapo que tinha um tênisinho. Quando caraca, você tirava o tênisinho dele, ele tinha uma palmilha que tinha um cheiro de chulé mesmo. E era um cheiro ruim pra caramba, né? Por que fazer isso, Tectoy? Por que isso? Cara, a gente já sofre tanto com chulé. O cara vai fazer chulé no bicho. O sapo chulé foi eu me lembro que foi uma marca de sucesso na época, cara. Porque tinham os jogos, né, da Tectoy do sapo chulé. Foram três jogos do sapo chulé. Que era o Sapo Chulé, o mestre do Kung Fu. O Sapo Chulé SOS, os invasores do Brejo. Nossa. E o Sapo Chulé e... Não, é Sapo Chulé SOS, a Lagoa Poluída. Sapo Chulé e os invasores do Brejo. E o Sapo Chulé e o mestre do Kung Fu. Um deles, eu acho que é os invasores do Brejo, é um hack-rom do Psycho Fox. O outro é um hack-rom. Acho que o Lagoa Poluída é um hack-rom daquele jogo de navinha, que a navinha tem uma asinha. Esqueci o nome dele. Fantasy Zone. Fantasy Zone. Isso, é um hack-rom do Fantasy Zone. E o outro é um hack-rom lá de um joguinho que chama Kung Fu Master. Nossa. E eu me lembro que fazia sucesso. Me parece que tinha um desenho, tinha uma propaganda, tinha uns negócios lá, o shampoo, o condicionador, brinquedo. Era tipo uma marca Turma da Mônica, assim, sabe? Meu Deus. Tinha muito produto sapo-chulé nessa época. Cara, os jogos dele eu não lembro, não. Mas o brinquedo eu lembro. Eu tenho uma tia que tinha esse brinquedo. Cara, ela curte sapo, assim, brinquedo, desenho de sapo. Ela tinha esse... Ela curte chulé. Eu não sei porquê. Eu fiquei agora com a imagem da tua tia na minha mente dela cheirando o próprio pé. Não. Que isso, cara, que isso. Ela curte sapinho, tipo querope, sapinho, essas coisinhas de sapinho, ela curte. E ela tinha esse sapo chulé aí, cara. Que barbaridade. Nossa. Em 26 de maio de 1994, Daniel Dascal, o fundador da Tectoy, falece. Aí foi um momento negro pra empresa. Repete, né, a data, do, por favor. Foi 26 de maio de 1994. Um pouquinho depois do Senna, hein, cara? Um pouquinho depois do Senna. Mas o principal problema desse acontecimento também, né, Du, é que a SEGA tava, né, dando aquele... Começou a não ir bem das pernas. É, começou a dar uns tiros no pé, sabe, com o SEGA Saturn. Na sequência veio o Saturn em 95, né, e aí... Não, mas aí o Saturn já... é de 94. Ele chegou no Brasil em 95. 95. É, pois é, mas e aí, né, a SEGA também já não tava muito bem. A SEGA já começa a capengar, o Daniel... Não, nessa Pascal. Época ainda não. Nessa época já tava, Edu. Nessa época já tava, Edu. Ô, Niso. Não. Ela começa com o Saturno. É. É quando lança o Saturno que ele não tem uma boa recepção. Que eles fazem... Mas má da perna, não. Da perna, não. Ela não, começa tá... pra perna. Começa aí. É porque é que ela rola o barranco bem rápido. É que de 95 até 99, quando saiu o Dreamcast, meu, foi só erro. Foi só erro. E antes ainda teve... Na verdade, ela começou antes, sim, porque teve o lançamento do Sega CD. Isso, Sega CD isso. Foi nada a ver, velho. Aí depois veio o 32X pra melhorar o Mega Drive. Nossa, foi tudo na verdade, da outra. Essas sucessões de erro foi questão desses dois, periféricos, que são a DD11, né? Que eles pegaram, fizeram o Sega CD primeiro, apesar de ser muito bom. Tem poucos títulos realmente dispensáveis. E o 32X nem se fala, né? Um verdadeiro fracasso. É o Megazord da SEGA. Porque pelo menos... Eu tenho 32X, tadinho. Olha aí. Só eu tenho. Ela tem o 32X e seus dois jogos bons e o resto pra tu já pegou. Eu só joguei em emulador e só joguei um jogo, que foi o Knuckles Chaotix. Nossa, isso. Eu nunca nem vi isso. Ah, nem não, já vi. Nem presta ainda. Na verdade, vi na locadora. Você até usa do Mega Drive encaixado no 32X, mas ele teve alguns exclusivos. Mas, meu, foi pra nada. Né? Eu não vi tanta diferença mesmo, não. Não. Olha... Graficamente tem. É. Graficamente tem. Não, tem, mas não é assim, aquele negócio assim, nossa, vou comprar um negócio que vale mais do que dois consoles pra me colocar no console que eu já tenho, tá ligado? Esse é afã de querer lançar as coisas pra melhorar a performance no meio da geração. Olha o que dá, viu? É. Né? E foi daí sim, nisso. A partir desses dois produtos, emendando com o Sega Saturn, que a Tectoy começou a dar uma fraquejada. A burrice total da Sega foi o seguinte. O Mega Drive tava vendendo muito bem, obrigado. E ia lançar o Sega Saturn. Só que ela, de vez de dar um pequeno suporte até ela lançar o console novo, o que que ela fez? Não, vamos parar de... O Mega Drive vendendo horrores ainda, e no tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, só que nos Estados Unidos tava vendendo mais, e ela foi lá e cancelou a produção do Mega Drive, aí só continuou com alguns jogos que ia sair pra depois, né? E mandou o Sega Saturn, O que aconteceu? O Sega Saturn não foi bem, porque lançaram na hora errada, nos Estados Unidos, e no Japão, pelo menos, ficou no segundo lugar, que ela só não conseguia bater a Sony, porque até a Nintendo ela barrou, na terra japonesa ela barrou até a Nintendo. Ela antecipou o lançamento do Saturn e teve um problema com a distribuição dele nas lojas, sim, porque como ela antecipou, ele não chegou a tempo, e aí tava tendo falta... E aí logo na sequência lançou o PlayStation e aí ferrou tudo. E lançaram o preço lá em cima, né, cara? Lançaram com preço lá em cima. Preço alto, era $300, eu acho. Não, era $400 era... E o PlayStation saiu a $299. $399, aí a Sony, o presidente da Sony, no dia que lançou o PlayStation, chegou e falou, falou bem assim, $299, foi embora. Falou mais nada. É, e na até... E3, foi a E3 da época. É, foi a primeira E3. Pode chegar e tem vídeo no YouTube. O cara só chega, fala, chega no microfone e fala: $299, vai embora. Isso, foi assim mesmo. E o cara, não, tinha acabado de acabar a conferência da SEGA, cheia de falando e acontecendo, dizendo. Aí eles chamam o cara da Sony pra falar, o cara só fala o valor e vai embora. E todo mundo ovaciona, né? E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas 6 de R$499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Bom, eu vi aí que o Nilson falou que acabou a produção de Mega no Japão, acabou nos Estados Unidos, mas... Mas... O Brasil não foi bem assim, né, Edu? Não foi bem assim, cara. O Mega Drive continua sendo fabricado aqui no Brasil, único lugar no mundo onde ele ainda continua sendo fabricado. Se você quiser comprar um Mega Drive lá, novíssimo, original, com entrada pra cartucho, compatível com as televisões mais moderninhas e tudo, você pode comprar lá no site da Tectoy, lá no tectoy.com.br. Olha. E se você ainda for felizardo que ganhar um presentinho da Tectoy, quem sabe? Quem olha sabe? Só. Olha aí. Né? Olha, e detalhe, você vai comprar um produto novo com garantia, né, cara? Chupa a grigaiada. Vem por aí. Vem Mecha. Por aí. Mas aí, apesar do Daniel Dascal, falecido em 94, não significou o fim da Tectoy. Ela continuou aí, firme e forte. Tanto que, em 30 de agosto de 1995, ainda mantendo a sua parceria com a SEGA, a Tectoy lança no Brasil o Sega Saturn, ao precinho aí de R$899,99. Caraca! Senhora. Isso era quantas vezes o salário mínimo? Meu 95? Deus. Em 95. Era, o salário mínimo começou com R$60, já devia estar uns 70. Nossa. Mais caro que um PlayStation 4 e um Xbox One hoje em dia, muito mais. E a galera, e a galera achando que videogame, não, que hoje videogame tá muito caro, saca? 90, ó, tá aqui, ó, tá aqui os preços, ó. Em 95, o salário mínimo era R$100, ou seja, 9 salários mínimos. Nossa senhora, nossa senhora. Hoje em dia o salário mínimo tá 900, né? 920, aí, Então, os jogos hoje em dia são um salário e meio. Nossa senhora, olha só. Vem falar, né? Porque PlayStation 4 tá mais caro. Compra videogame em 95 pra mim. Não, não comprava. Vendia um pra comprar outro, jogava com os amigos. Não é? Por aí. Alguém aí jogou Sega Saturn? Eu tenho Sega Saturn. Meu Deus, olha aqui. Essa pergunta, na verdade, tava te excluindo, sabe, Lica? eu tenho Saturn também, meu é. Ah, mas tu agora que tem. Comprou só pra gravar o cast. Tem uns meses já, tá? Tem uns meses que eu tenho. O Nilson há pouco tempo comprou, ganhou aí, né, Nilson? Certo? Não, ganhei, não, troquei. É primeiro dono aí, eu troquei. Eu mesmo, esqueci que tu falou que trocou pelo teu Santana, né? Santana 2000. Eu troquei nos cartuchos do Super Nintendo aí. Olha aí. Cara, eu cheguei a jogar o Sega Saturn na época dele. Antes de jogar PlayStation até. Eu joguei paralelo, né, com o PlayStation, e só que, né, porra, era muito melhor que o PlayStation, né, cara? Nossa senhora, principalmente pra jogos de luta, né, Nilson? Ah, com certeza. Nossa senhora. O jogo mais clássico, qualquer fã de jogo de luta vai lembrar que a diferença mais clássica do PlayStation pro Sega Saturn é o X-Men vs Street Fighter. Por quê? No PlayStation, por causa da capacidade de processamento, de memória e leitura de CD, toda aquela coisa louca, né, que era, quando tu escolhia dois personagens, todo mundo sabe que nos arcades, quando a gente escolhia dois personagens, tu podia trocar de personagem no meio da luta, se tu quisesse. Tu tinha acesso aos dois personagens. E no PlayStation, não. O máximo que tu conseguia é pegar o mesmo personagem pra conseguir jogar com ele no, na outra partida. Porque senão tu joga o jogo todo com aquele mesmo personagem pra lutar e o outro pra ser de ajuda, só. No Saturn era exatamente igual o arcade, né, Nilson? Por causa do cartucho de expansão de memória, cara, que era obrigatório. E o PlayStation não tinha essa memória RAM suficiente pra rodar. Por isso eles cortaram vários quadros de animação. Sim. Que a versão... Na verdade, a versão de PlayStation é um cocô, né, cara? Não tem nem como. Não, e tinha uma questão de mecânica. Que o controle do Saturn tem 6 botões. Olha... Seis botões parelhos igual o que tinha no Mega Drive. Exatamente. E o controle do Saturn é muito melhor do que pra jogar jogo de luta do que do Mega Drive ainda. Olha que o controle do Mega é excelente pra jogar Street Fighter. O de 6 botões era bom, né? Então, acho que tem uma diferença de mecânica também. Mas falou a bem, gente né? sofria. O de 6 botões do Mega, né? Porque tem que apertar Start pra chutar no Mega Drive o botão de 3. Não, aí... o controle de 6 botões do Mega. Eles aprenderam com esse controle de 3 botões, eu não fazia mais controle com pouco botão. Mas a gente que tinha o Saturno, como a gente falava Saturno mesmo, na época. É, Saturno, todo mundo falava. Na época todo mundo falava. É, e a gente hoje em sofria, dia que, porque a gente só falar tinha. Hoje em dia Saturno, nossa. É, assim, então, só eu tinha. Então eu joguei Resident Evil no Saturno, eu joguei Tomb Raider no Saturno, joguei tudo no Saturno. Só eu tinha, ninguém mais tinha. Mas a gente acompanhou os lançamentos do mesmo jeito, entendeu? Olha só. E foram bons tempos. E vocês faziam tudo, você ouvia música. E aquilo servia pra tudo, na verdade, dentro de casa, porque ele tocava os players de CD, né? Sim, sim. Pirataria naquela época era mato. Eu sei que o jogo que eu tenho um dodói muito grande de ter jogado só a versão de PlayStation, não ter jogado a de Sega Saturn, é o Castlevania Symphony of the Night. Ah, tinha pro Saturn? Devia ser muito bonito. Tem, como é maior que a versão do PlayStation. Tá de sacanagem. Tem personagens extras, tem locais extras, tem... Cara, tem coisa que só na versão de Saturno que você joga. Porra, cara, isso acontece muito. Aconteceu com o Sega Saturn, aconteceu com o Dreamcast. Eu não consigo entender a falha nesses aparelhos. O que levou essa gente a optar pelo ruim? É porque era barato, foi um valor, cara. Era barato você ter. Então, as mídias do Dreamcast ficaram mais caras depois, era muito mais fácil você se fazer de CD. Então, era tudo. O acesso era muito tranquilo. Acho que a Sony ganhou nisso, ela ganhou em dar acesso às pessoas. E aí, no Brasil, a pirataria ajudou muito a Sony, nossa, porque a galera só queria saber de PlayStation. Comprava ali 3x10 na feira, pá. Comprava vários lugares. Um monte de CD, o bacião por 10 reais, aí era tenso. Depois de um tempo a base eu instalada. Eu lembro que na época eu ia pro centro da cidade comprar, eu vinha com 20, 30 de... sacola, cara. Eu comprava 30, funcionava 10. Eu vinha de sacola. Isso, depois ia trocando, né? Isso, ia trocando, eu vinha de sacola. Mas o pão, diz aí, Zupão, tu não teve Saturn, Zupão? Cara, Sega Saturn eu joguei na casa de um colega que morava próximo da minha casa lá, mas assim, foi muito pouquinho, cara. Muito pouquinho mesmo. A galera, assim, um dos meus amigos ali de bairro e tal, era Mega Drive, Master System e... E nessa época aí todo mundo pulou pro PlayStation, cara. Foi... Peraí, deixa eu resolver isso aqui. Automático, cara. A galera pulou pro PlayStation. Excluiu, e tinha uma... Perto de casa tinha a feirinha do rolo, tinha uns negócios pirata assim, cara. Deixa eu resolver aqui ali, o Zupo, você já pronto aqui. Excluir. Não, cara, mas eu não joguei porque eu não queria. Eu não porque tinha. Porque não teve acesso, né? Eu não tive acesso, Eu joguei bem pouco na casa de um amigo. E as locadoras... Você morava no Acre? Não teve, São Paulo, não teve dinheiro mesmo. Ou local pra jogar. É grana mesmo, isso aí eu não tive não. Era um amigo que tinha só, tá ligado? E ele meio que protegia bem, cara, ele cuidava muito bem desse game aí. A gente ia jogar na casa dele, dificilmente ele colocava esse pra gente jogar, brincar lá. Ele era igual o Smeagol então, né, cara? Mais precious, era por aí mesmo, cara. E tu, Lica, é que nem Smeagol com essas coisas? Sim, é muito difícil eu emprestar alguma coisa e tal. Depende do que seja, na verdade. Roupa eu empresto fácil. Agora videogame, jogo não, é mais difícil. Que pena. Eu já ia emprestar o Saturn aí pra mim jogar. Nossa, que é a única coisa que me tira do sério, gente. Às vezes as crianças esbarra, deixa cair no chão. Nossa. Eu até tenho que me controlar, assim, porque eu me transformo. É a única coisa que me tira do sério. É fogo. Não, é você fácil, já não. Viu quanto que é um controle de Saturno? Você é louco? Nossa senhora, não, eu tenho controles, eu tenho... Caríssimo controle. Vários, assim, né? Porque você vai acumulando ao longo da vida. Porque eu tive, meu irmão teve, e aí a gente juntou as coleções e tal. Eu herdei muita coisa dele. Então fica tudo guardado em gavetas aqui. Olha só. E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas 6 de 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Então tá, Edu, segue. Então, cara, aí depois do lançamento aí do Sega Saturno, a empresa, lá no ano de 1997, né, com o início da crise do Sudeste Asiático e tudo, afetou muitos países ao redor do mundo, inclusive o Brasil, a Tectoy também foi afetada, né? Ela teve uma ajuda aí muito grande, uma parceria que ela fez aí com as redes Mapping e Mesbla, né, que o Zupão lembra. A Alica também deve lembrar. Sim. Dois, cara. Mesbla e Mapping, nossa senhora. É, que era daí de São Paulo, né? Mapping eu acho que era ali no Itaim. Tinha um em Santo André também. Não é? Então, mesmo com o apoio das duas lojas e tudo... elas alavancaram muito as vendas da Tectoy e tudo, mas ainda assim não era aquele negócio, a pirataria, a crise no Sudeste Asiático e tudo mais fez com que o desempenho de vendas e faturamento da Tectoy caísse muito, né? Até que ela teve vários problemas financeiros, teve que fazer abertura de capital e tudo mais, até que em 9 juntando de dezembro, com o fracasso do Saturn, né? Entre aspas, né? Que foi muito mal a venda aqui, acompanhando o fracasso de vendas ao redor do mundo, né? Até que em 9 de dezembro de 1997, a empresa entra em concordata. Entra com um pedido de concordata preventiva, né? E esse pedido de concordata fez com que vários negócios da Tectoy fossem reestruturados. Um dos negócios da Tectoy que foi reestruturado foi o serviço de internet que eles tinham no Brasil, que era chamado de CompuServe Brasil, que havia sido inaugurado em 25 de abril de 1998. Saca? Ó, que foi encerrado, desculpa. Ele foi encerrado em 1998 e tinha sido inaugurado no ano de 96. Saca? Aí, a Tectoy dentro dessa crise, passou muita coisa e tudo, mas, mesmo dentro dessa crise, em 1999, ela consegue lançar no Brasil o console da Sega, o Dreamcast. Olha, que foi lançado aqui por R$900. Nossa! Mesmo e sem molden ainda. E sem o molden. Vou te lembrar, sem o molden. Que facada. Ele foi lançado numa versão, né, que foi chamada de versão de custo reduzido, que ele não vinha com o molden de conexão à internet, que o Nilson falou aí, que foi lançado depois por R$49,90. Né? E até julho de 2000, o Dreamcast contabilizou cerca de 20 mil unidades vendidas no Brasil só. Entendeu? Era tão bom, meu Deus. Era um console muito bom que, infelizmente, não vendeu tanto. Nossa, que pecado. Ele não vendeu aqui no Brasil por causa desse preço, né? Pelo amor de Deus, na época era caríssimo. Eu lembro que em 2001... já tinha baixado bastante o valor do produto. Eu fui demitido depois de 4 anos e eu usei toda a minha rescisão pra poder comprar o Dreamcast. Ah, eu acho que o meu irmão fez isso algumas vezes também. Usou a rescisão pra comprar videogame. Porque você dava numa vez, né? Pá, era a única chance que você tinha de era comprar. A única chance, Não é? Dreamcast eu joguei também na casa de colega, assim, colega de trabalho e tal. É. Camarada tinha, era um pouquinho mais abastado, né? Faz isso não, Zupão. Vou te dar um eterno ban, velho. Um ban eterno. Ah, não era isso. Eu não tinha. Não foi porque eu não quis, né, cara? Era caro pra caralho. Eu não tinha. O cara não tinha como. O cara não jogou nenhum videogame da Sega, velho. Nem locadora, cara. Não, eu joguei o Master System e o Mega Drive, cara. Jogou os melhores. Parou no tempo. Depois eu fui pro PlayStation, né, cara? Eu fui pro PlayStation e não saí. Dreamcast, eu tive a felicidade de um amigo meu quando eu morava em São João. deixou comigo por quase um ano o Dreamcast dele emprestado. Vou te falar o que, que aconteceu quando um cara que via só PlayStation, quando ele viu primeiramente o Dreamcast em 99 pra 2000. Ele pegava o PlayStation e fazia um touchdown, velho. Quando ele via, porque, bicho... Tá, mas aí é meio óbvio, né, Nilson? Porque o PlayStation é uma geração e o Dreamcast é outra, então... É uma geração atrás. É, meio óbvio. Não, mas... logo na sequência saiu o PlayStation 2 também. Sim, sim. Mas nós vamos aí futuramente, né, dedicar um cast aí unicamente ao nosso querido Dreamcast. E quem quiser mais referências sobre o Dreamcast, tem um episódio 30 sobre o Shenmue, né, o Nilson? Sim, sim, lá nós falamos tudo sobre esse jogo inovador, que até hoje é supremo dos supremos. Ah. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei o Shenmue, eu pensei, gente, já chegamos no ápice, não vai mais sair disso. É, realmente, na época eu também pensava isso. Não tem mais como evoluir mais que isso. Na época eu pensava isso. Mas muita coisa que tem no Shenmue, até hoje, não tem nos jogos de hoje, já parou pra pensar? Pois é. Tudo isso vocês encontram lá no... Tudo isso tem no cast número 30 lá, pra quem quiser conferir. O Nilson argumenta melhor esse detalhe aí. Segue, Edu! Então, aí, no ano de 2000, mais especificamente em 4 de outubro de 2000, a Tectoy conseguiu encerrar o processo de concordata em que ela estava, conseguiu dar uma reestruturada aí no seu capital e tudo mais, e ela anunciou um novo posicionamento de mercado. Ela deixaria de ser uma empresa simplesmente focada em brinquedos e jogos eletrônicos e passaria a ser uma companhia de entretenimento. Ou seja, o objetivo da mudança seria a possibilidade de introduzir novas linhas de produtos, que seriam produtos mais rentáveis e produtos de menos sazonalidade, né? Aqueles produtos que só duram aquele tempo, aquele período e tal. Então ela começou a investir em reprodutores de DVD, em aparelhos de videokê, em babá eletrônica, com o tempo foi investindo também em outras coisas. Ela conseguiu também, aí em 2001, fechar um acordo de parceria com o SBT para a introdução dos dois programas do SBT, o Show do Milhão e o Qual é a Música, para os consoles aí, para o Mega Drive e para o CD-ROM, respectivamente. Então ela lançou o Show do Milhão para o Mega Drive e o Qual é a Música para PC. Olha só, meu Deus. Pela Tectoy. Tá. Enquanto o primeiro ajudou a alavancar as vendas do console aí, cerca de 20%, ou seja, o Mega Drive aumentou as vendas em 20% do Mega Drive. Já em épocas aí de consoles mais modernos, né? Uhum. Mas também, cara, quem é que não gosta do Show do Milhão, né, cara? Pô, era muito legal, velho. Não é, cara? Aí, pode falar, Lika. Não, eu ia falar uma coisa, na verdade, que eu não sei se você vai citar, mas eu lembro que mais ou menos assim, depois de 95, acho 96, 97, não me lembro exatamente a data, tinha um clube aqui no Brasil chamado Sega Clube, que era da Tectoy, e meu irmão se inscreveu no Sega Clube e a gente recebia um cartãozinho de quem era do Sega Clube. Eu acho que o meu irmão tem até hoje esse cartãozinho. E era mó legal, porque você tinha acesso a algumas coisas que eram, acho que alguns descontos, algumas coisas exclusivas. Eu não lembro exatamente do que era o acesso. Mas só de ter o clube era muito bacana. E meu irmão tinha. Ele tem até hoje um cartãozinho do Sega Clube com olha o nome só dele. Isso aí faz inveja, hein? Nossa. Caraca. Isso aí é histórico, isso aí é fenomenal. Assim, eu não lembro se do meu irmão já é essa versão. Depois eu vou pegar com ele, qualquer coisa eu mostro pra vocês. Cara, como ele comprava, né? Ele que fazia o Sega Clube e eu ia na rabeira. Ai, que legal, eu também quero. Hoje em dia nem tanto, mas na época eu era ceguista doente, cara. Nossa, eu também. Eu era. Até hoje eu acho que eu sou um pouco. Se falasse mal de Dreamcast perto de mim, era a voadora do Bison na cara. Mas isso até hoje, pelo visto, né? Até hoje. Não, mas peraí, hoje pelo menos eu ainda dou meus argumentos. Antigamente. Antes de dar a voadeira. Antes já era da cara. Se falarem hoje Dreamcast 2, mas eu faço a pré-venda na mesma hora. Ah, 2, 2. Tipo PS2, pré-venda na hora. Na assim, mas o Shenmue 3 eu te garanto que Nas vai jogar. Shenmue 3 já tá comprado, só chegar. Você ajudou no Kickstarter? Ajudei no Kickstarter. Que dúvida, né? Só chegar. E olha o que a Techsoy fez com o preço. Apenas 6 de 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Aí, em maio de 2007, o Fernando Fischer virou o novo presidente da Techtoy, com a promessa de reverter o prejuízo de 3 milhões que a empresa teve aí no ano anterior, né, em 2006, e aumentar a receita da empresa em 45 milhões, que é onde entra aquela mudança, né, que a empresa sofre uma mudança na identidade visual, na logomarca, em algumas outras coisas. Sim, por causa da concordata, né? Da concordata, justamente, e tal, e vai passar para... vai buscar aí outros ares. Então ela muda o logotipo, entra na fase entretenimento digital e começa a priorizar games, DVDs, TV digital e cultoys. Aí, saúde! Agora você vai explicar pra gente o que é essa porra de cultoys. Cultoys são aqueles, são, em inglês seria pra brinquedos legais. Saca? Ah, os que, se não for cool, não é legal. Okay. Não é legal. Ah, ok. Ok. Aí um dos primeiros... Imagine Cast é um podcast cool? É um cool, é um cool cast, tá? É um cool cast. Ah, não. Edu, vamos registrar isso, Edu. Vamos lançar o cool cast. Vamos lançar o cool cast, é só coisa legal. Meu Deus do céu. Falar só de coisa legal no cool cast. Ou então, se for cool cast aí, fodeu, né? Ah, hoje o cool cast tava foda. Hoje o cool cast tava cool cast. Aí então, em 2008, a Techtoy faz uma parceria com a Qualcomm, né, e começa um projeto que é conhecido como codinome Genie. Aí o tempo vai passando um pouquinho e tal, até chegar ao final do ano aí de 2008, quando a Techtoy anuncia o Zeebo, que seria um console novo dedicado a mercados emergentes, sem mídia física, com preço reduzido. Tudo para tentar driblar a pirataria, né? E foi lançado aí em 25 de maio de 2009, né, Tim? Olha só, é isso aí. Mas, Edu, tu tem aí, por acaso, nas tuas pesquisas, por que se chama Zeebo? Por que Zeebo? Meu Deus, se alguém souber nos comentários, diga-nos por que Zeebo. Se fosse um nome australiano... ou italiano, ou japonês, tudo bem, mas por que Zeebo no Brasil? Tem que ter um significado muito, muito coerente pra mim, cara, porque eu não consigo entender por que Zeebo, né? Então, quem souber, desculpem-nos da nossa ignorância, como todo mundo sabe, nós não somos especialistas. Então, se alguém souber, deixa nos comentários por que o videogame se chama Zeebo. E alguém aqui já jogou Zeebo? Cara, isso aí é igual caviar, nunca vi nem ouvi, só ouço falar. Edu? Também eu descobri esse negócio na pesquisa, cara. Descobri o quê, Edu? O Zeebo. Tu tá de sacanagem que tu não sabia do Zeebo. Não, cara, não tô de sacanagem, não. Nossa, eu conheci o Zeebo pela TV. Vi o comercial de quando eles falaram que lançar o Zeebo, coisa e tal, como é que funcionaria. Na época ele usava a 2G ainda, na época, se não me engano. E era, baixava jogos por sinal de celular, até, se não me engano. E depois passou a 2G, depois 3G, enfim, eu não lembro agora. Mas eu lembro que um dos jogos que eu vi o cara baixando, eu acho que foi num canal no YouTube, baixando pra jogar, foi o Doom. Ele jogou Doom no Zeebo. Era de graça, se não me engano. Parecia ser um videogame à frente do seu tempo, porque na época, né, era esse negócio de totalmente digital, era uma inovação. O que quer dizer reais? Que o Zeebo criou a nuvem? Por R$500, estava caríssimo, um videogame que parecia... Tava caríssimo, depois de um tempo, no mesmo ano ele baixou para 399, depois baixou para 299, mas, né, não adiantou. E olha o que a Techtoy fez com o preço, apenas 6 de 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Certo, gente, então vamos para a parte das curiosidades. Lica, tu tem alguma curiosidade da SEGA aí pra... Da SEGA. É que falar de SEGA é a mesma coisa. Falar de Techtoy é meio que um paralelo, né, pro resto do mundo, né, SEGA, né? A SEGA, a Techtoy é a nossa SEGA do Brasil. Mas enfim, Lika, tu tem alguma curiosidade sobre a Tectoy aí? Então, na verdade, tem essa questão do cartão, né? Sim, do, já do foi uma baita curiosidade. Já. Que era muito legal fazer parte. E ela tinha, e eu lembro muito das revistas antigas que tinham muito merchandising da SEGA, muito, muito. E eu acho que a SEGA cedia, inclusive, alguns consoles para eles sortearem. Então, tinha várias promoções. De vez em quando surgiu uma promoção ou outra para sortear, e eu acho que eram consoles cedidos pela Tectoy, porque eles eram todos brasileiros, não tinham nada importado. E era uma parceria que eles tinham bastante bacana com as empresas daqui. A gente só descobria os jogos pelas revistas, não tinha internet. Sim, pois é. Então tinha que ter um casamento muito bacana com as revistas, e eu acho que e até onde eu sei, a Tectoy tinha uma relação bacana com as revistas, assim. Eu acho que são coisas que as pessoas conhecem pouco da Tectoy, né? O cartão do Clube SEGA, e essa relação bacana que ela tinha com as revistas, com a mídia aqui no Brasil. Olha só que legal. Aproveitando esse gancho que a Lika deu aí, outra coisa que eu acho que foi fantástico da Tectoy é um serviço que ela tinha de dicas de jogos por telefone, que era chamado de Hotline. Caraca! A Nintendo dicas também tinha. Por telefone? A Nintendo dicas por também telefone. Tinha, as duas tinham. As duas tinham, mas esse era ele era da Tectoy, esse Hotline. E na época que você não tinha YouTube, que você tinha que contar com a revista, querer lançar a dica do jogo que você tava e tudo, esse negócio era muito massa. Era pra você que ficava agarrado e pedia, pô, não consigo passar, e eles te falavam de passar. Eu? Até parece. Cara, eu confesso que eu cheguei a ligar o... Olha aí, Nilson, viu? Sai daí, seu fraco. Eu e meu amigo, a gente tava jogando Mônica e o Resgate. A gente chegou na parte que a gente pegava o Cebolinha e não descobria pra onde que tinha que ir com o Cebolinha pra lugar nenhum. E a gente já tinha meses que tava jogando, cara, e não sabia pra onde que tinha que ir com o Cebolinha. A gente já tinha ido nos lugares que podia nadar e tudo, mas não sabia. A gente pegou e falou, a gente ligou no hotline da Tectoy. Ah, a gente tá agarrado no jogo, a gente pegou o Cebolinha, a gente quer saber o que tem que fazer agora pra continuar o jogo e tal. Aí a pessoa do outro lado da linha, eu lembro, ela não sabia explicar exatamente o que tinha que fazer no jogo. Só que ela falou assim, ó, eu vou passar pra você um macete que vai te deixar chegar no final do jogo. Vou te passar uma senha. E passou uma senha. Eu lembro a senha até hoje. 9JC7 YHT XN5E HVL. Sacanagem. Essa senha era o código, era a senha código do jogo. Tipo, Você tava com tudo habilitado, com tudo no máximo. E o negócio era assim, você colocava a senha, alguns poderes que você tinha, os itens, os negócios, voltava tudo com zero. Essa senha não, você começava com tudo no máximo. Com os itens secretos, com todos os personagens, com todas as portas secretas, com um monte de porta secreta que no jogo normal não tem, que se eu colocar a senha, você abre. Olha só. Peraí, Edu, agora, deixa eu ir aqui no Facebook e excluir, Edu. Agora que você falou de senha, eu lembrei de uma coisa. Na verdade, eu não sei se é verdade ou se é mito. Pode ser que você tenha encontrado alguma coisa. No Mega Drive, parecia que tinha um jeito de acessar a internet. E você acessava por um cartucho chamado Telebradesco e você acessava banco. SegaNet. SegaNet, o nome do cartucho. SegaNet, o nome. Não, a SegaNet é mais nova. O Telebradesco era de Mega Drive. Não é esse MegaNet aí, ó. Eu tava dando umas pesquisadas e eu achei esse negócio aí. Era de Mega Drive, eu acho que era esse aí. E aí você acessava banco. Caraca, olha só. A conta do banco, você via o extrato, né? Olha só, MegaNet 2. Ainda por caramba! Você conseguia acessar a internet pelo cartucho. Meu, e eu lembro, Deus, que tinha... Então, agora deve ser verdade, né? Porque eu não sabia se era mito ou não desse Telebradesco. Meu Deus, tá o mito que era Mega Drive... verdade. Tá pensando que Mega Drive é true, rapaz. Mais alguma curiosidade, gente? Lica, tem uma outra também. Curiosidade aqui, ó. A Tectoy patrocinava um programinha de dicas também que passava nos intervalos do Sessão Aventura da Globo, que chamava Master Dicas. Esse programinha Master eu lembro. Dicas, esse eu lembro também. Esse olha eu lembro. Olha só. Uma outra coisa que pode ser que algumas pessoas não saibam é que os jogos da SEGA não tinham censura, né? Como assim? Todos eram livres. É, e chegava aqui no Brasil pela Tectoy também sem censura. Então Mortal Kombat tinha sangue e no Super Nintendo não tinha. Olha! pode crer. Caraca! É, e saía aqui pela Tectoy também, do jeito que chegava e mandava brasa. Hashtag chupa de tênis. Uma curiosidade que é simples, mas uma grande coisa, é que o nome da Tectoy tinha um logotipo. Antes da Concordata, né? Depois da Concordata, ela mudou o logotipo dela. Ah, é? É, sim. Agora é umas bolinhas verdes, né? Ah, isso mesmo. É, com mesmo, os negócios amarelos, com um negócio tipo metálico. Isso. Um é que, metálico. Pô, é mesmo, cara. Agora que eu reparei. O nome era separado, era Tectoy. Aí agora depois, é junto. Agora ficou junto. Agora ficou junto igual antigamente, só não tá com o mesmo logo que antes, né? Sim, exatamente. Agora é Tectoy. Mas eles colocam nos produtos o logo antigo. É tipo o logo nostálgico, isso, sabe? Isso, eles botam antigo. Só o nome. É, eu conheço alguns produtos que já tem esse logo novo. Por exemplo, saiu um Mega Drive com guitarra e tudo que tem um logo novo. Sim. É, não, tem, eu tô vendo aqui, tem babá eletrônica, tem óculos de realidade virtual, tudo com o tablet. Novo. Tudo com esse logo novo, né? Tablet, é. Tem até DVD, maluco. É isso mesmo. Tem de tudo, tem de tudo. Que bacana. Tem de tudo, cara, Tectoy é forte. E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas 6 de 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Certo, gente, eu acho que é isso aí, né? É isso aí, cara. Até chegar nela os dias de hoje aí. Mega Drive novo, Master System ainda isso, no mercado. Isso, atualmente, né? Atualmente a Tectoy aí anunciou o novo Mega Drive, não é, Edu? Né, cara? É um modelo aí, diga-se de passagem, clássico de volta, né, cara? É lá, classicão, bonitão, pretão, com um negocinho redondinho por cima, controlinho asa com 3 botões, tudo um modelinho clássico lá, isso, super bacana. Só que com a tecnologia um pouco mais avançada para poder ser compatível, né, compatível com os aparelhos isso. atuais, né? Tem entrada para cartão SD e a saída de áudio e vídeo separada lá, né? Não é? Isso. Exatamente. Então, gente, eu acho que nós chegamos ao final desse cast tão nostálgico aí sobre a Tectoy, essa empresa que nos acompanhou durante a nossa infância aí, né? Tantas coisas legais que ela teve pra gente e esperamos que ela continue por muito, muito tempo, né? Promovendo esses conteúdos, esses produtos que são tão úteis aí pra nós, né? E com foco nos games, claro, né? Porque se eles ainda estão fabricando é porque tem muita gente que ainda compra, né? Então vamos passar para as considerações finais e as despedidas. Zupo! Cara, é muito legal falar da Tectoy, acompanhou a infância de todo mundo. Pode ver que durante o cast todo mundo falando que conhecia um produto, conhecia outro, a gente tudo babando nostalgia aqui. É muito legal, cara. A Tectoy sempre esteve presente aí e acredito que ainda vai estar por muito tempo. Nunca parou de lançar a versão de Mega Drive e Master System. Sempre no mercado, sempre teve versões novas aí de Master e Mega. E tem 1 milhão de brinquedos aí, cara, que ficaram fora do cast, porque tem muita coisa realmente. Sim, eu só gostaria de fazer uma menção honrosa aqui a um brinquedo que chamava Rockin' Beat. Era 2 baquetas de bateria e tinha um amplificadorzinho. Você batia no ar e fazia som de bateria. Olha quando só. Quando eu era pequeno, eu era fascinado. Eu era louco pra ter um brinquedo desse, cara. Era muito legal, cara. Teve? Não, eu nunca tive, cara. Pois eu vi a propaganda na TV, criançada batendo no ar, assim, como se fosse bateria, tá ligado? E fazia sonzinho. Puta, era muito legal, cara. Então, olha só, que legal, cara. A Tectoy é pura nostalgia, cara. Então, foi um prazer ter falado da Tectoy aí. E é isso aí, galera. Espero que a galera goste, comente, deixe nos comentários aí o que vocês tiveram da Tectoy, que vocês têm até hoje. Manda link com foto, interage com a gente pra gente deixar registrado isso aí. Então, Lika, deixa aí a sua despedida e as suas considerações finais sobre a Tectoy. Ah, gente, foi um prazer conversar com vocês sobre essa empresa que faz, que tá no nosso coração, né? Que fez parte da minha infância. Tá no teu coração e na tua casa, né? Pelo que falou, né? Tá pela casa toda, né? Tá pela casa toda. Tá pela casa toda. Porque... Entra na minha casa, entra na minha vida. Né? Olha a referência aí, ó. E é uma relação de amor, assim, de fato, quando você fala em Tectoy, você, é impossível não remeter a SEGA, e eu acho que a história delas aqui no Brasil anda junto, e eu acho que ela ajudou com certeza a construir o que é hoje a cultura de games no Brasil, possibilitando o acesso que a gente não tinha. Então é muito gostoso falar de uma empresa que nos ajudou de certa forma, né? Claro que os preços podiam ter sido melhores, mas ela trouxe pra cá muita coisa que sem ela a gente não teria, então não tem como não ter só amores por ela, né? Pois é, mas o Lica, eu queria compartilhar uma coisa contigo antes de tu se despedir, que a maior desculpa que as pessoas dão pra SEGA não voltar, né, ao meio dos consoles, né, dos hardwares, é que todos aquele material, aqueles parceiros, aquela equipe que fazia os consoles, né, que produzia o Mega, Dreamcast, Master System, coisa, não existe mais. Mas, então eu tô pra te dizer, Lica, que eu acho que a Tectoy é que vai fazer o Dreamcast 2, hein? Compro. Rapaz, já pensei. Eu fui e comprei. Nem que custe 10 salários mínimos. A gente parcela, porque antigamente não tinha essa facilidade. Antigamente não tinha isso. Tu vendia o carro e comprava o Dreamcast, exatamente. Isso, a gente tinha que ser mandado embora pra comprar. É, eu era demitida, exatamente. Então vamos guardar os nossos cartões de crédito pra esse momento incrível, um dia. Gente, muito obrigada pelo convite. Adorei, foi muito gostoso conversar com vocês. Infelizmente eu tenho que ir, porque eu queria ficar pra ouvir mais coisas. Muito obrigada. Então tá. Valeu, Lica. Abraço, Lica. Valeu, prazer, Lica. Beijão. Obrigado. Tchau, tchau. Beijão. Um beijo e um queijo. Tchau. Certo. Eduardo! Cara, Tectoy é muito amor, saca? Como disse a Lica. É muito amor, não tem jeito, cara. Então só vou deixar um recado pra galera, que é o seguinte. Pense bem. Quando você for comprar alguma coisa e tal, e vai lá no site da Tectoy, porque é mega. Isso é mega. Nilson! Só tem uma coisa a dizer a Tectoy: lance o Dreamcast que eu compro. Olha aí! Olha que o Nilson tá falando, eu compro porque é poderoso. O Nilson vai vender todos os cartuchos de Mega e Nintendo dele pra comprar o Dreamcast. É, todos os videogames que ele tem vai vender. Na verdade, pelo nível de raridade lá, ele vende um só item qualquer e compra. Certo, pessoal, eu queria dizer aqui que falar da Tectoy foi um prazer aí, essa empresa nostálgica. Eu acho que é a primeira empresa que nós falamos até hoje, né, Edu? Nossa, cara. Sim, foi a questão foi a nostálgica, né? Primeira aí, e pra ver que isso, né, com quase 60, mais de 60, quase 60 episódios lançados aí, isso é algo extremamente relevante. Nunca falamos de uma empresa como a Tectoy, porque a gente tem um carinho especial pela Tectoy, porque ela nos acompanhou aí na nossa infância. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos os membros aí, fundadores já passados e que ainda estão na empresa. Muito obrigado, e nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado também a Lica aí, que participou conosco. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Zupão, diz aí pra mim, Zupão. Pense bem no que você vai dizer, cara. Será, Zupão, que vai ter off-topic? Pense bem, ouvinte, se você vai querer ficar até o final da gravação. Pense bem, cara. Pense bem, porque tem que ficar sabendo como vai fazer pra participar da promoçãozinha lá do presente da Tectoy. Então, não esqueça de ouvir a leitura de e-mails e comentários, certo? Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Imagine uma ilha deserta só sua. Você ia querer um baldinho e parzinho? danças nativas? Não! Você ia querer um minigame do Sonic 3, porque dessa vez o Porco Espinho Supersônico precisa de você pra enfrentar macacos assassinos. Eles não têm piedade. Plataformas antigravitacionais. Você fica flutuando! E um cara chamado Knuckles pra fazer da sua vida um inferno. Senhores passageiros, preparem-se pra uma aventura. Oba! Minigame do Sonic 3 é da Tectoy. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, amigos e ouvintes! Começando aqui mais uma leitura de e-mails e comentários. Eu sou o Eduardo Filhote e junto comigo aqui está o grande, querido, poderoso, magnânimo chefinho, Tim Lu. Ah, achei que tu ia dizer que a pessoa não veio e tava só eu. Pô, velho, eu só penso nessas trollagens depois que passou. Depois que já foi, né? Aí já não tem mais o que fazer. Foi anotado aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Pois é, Edu, vamos ler uns recadinhos, uns e-mails aí. Pois é, cara, infelizmente aqui tá um pouquinho, né, cara, tipo, pequeno. O pessoal comentou pouco, mandou pouco e-mail, pouco comentário. Pois é, Não sei se é a semana, correria de fim de ano. Não, a semana meio conturbada a semana, né? É verdade, cara, é verdade. Mas a gente vai comentar daqui a pouco, né? É, cara, daqui a pouco a gente entra nesse mérito aí. Isso. Vamos começar aqui então lá pela leitura dos e-mails. Nós recebemos aqui um e-mail lá do Jorge Augusto, lá do Animesphere, que mandou pra nós aqui um e-mail lá do Cast 55, da Turma da Mônica. Ele diz aqui o seguinte: e aí, prezados, tudo bem? Faz tempo que eu não comento por e-mail. Jorge aqui presente com mais um comentário. E que saudoso foi esse episódio, não? O caso é que eu mesmo não li muito Turma da Mônica. Minha infância não foi muito dessa leitura, até porque eu sempre fui muito para os mangás. Minha participação do MachineCast pode confirmar isso aí. Ele participou aí, foi no... o episódio 51 sobre Dragon Ball. Ah, isso aí. Continuando aqui, ó. Fui ouvindo o podcast e fiz algumas pesquisas para complementar o conteúdo e achei algumas coisas bastante interessantes. Ele manda aqui um link do site Get Back. Este site mostra todas, eu assim acho, as capas dos gibis da Turma da Mônica lançados até o momento. Caraca. Divididos por editora e por personagem, além dos almanacs e tal. Caramba, caraca, velho. Muito interessante isso aí. Porra. Cara, se a gente tivesse achado isso aí na hora de fazer a edição do site lá, né, do coisa, a gente tinha pegado lá milhares de capinhas pra referência, pra fazer a arte. Caraca, velho. Agora que eu me dei conta aqui que as que eu mais li foram a da Globo. Da editora Globo, né, cara? Editora Globo. E aí eu me perguntava por que que os almanacs... Lembra dos almanacs? Sim, tinha o almanac e o almanacão. Isso, eu me lembro. Eu me perguntava por que que a porra dos traços do almanac era diferente. Eram piores, eram mais feinhos. Porque eles eram traços, eles eram historinhas copiadas da primeira lá, da Abril, né? Sim, sim, eram lá, eram republicações das primeiras histórias da turminha. Exatamente. Né? Ele continua aqui, ó. Como foi dito, Turma da Mônica em inglês ficou Mônica's Gang, e em espanhol ficou Mônica e seus amigos. O que quer dizer Mônica's Gang? É a gangue Mônica's... da Mônica? É, seria tipo a Turma da Mônica, né? Que gang no inglês pode ser tipo turma, galera. Ah, eu teria não botado... necessariamente a gangue, né? De criminosos, igual tá. A gente tem aqui é no Brasil. É porque eu aqui tenho aquele desenho do A Nossa Turma, né? E lá é Get Along Gang, né? Get Along Gang, né? Nossa, e a gente esqueceu de falar da turma do Pelezinho, que eu li os gibis do Pelezinho também. Cara, eu acho que eu vou dar uma pequena correção aqui, porque eu dei uma olhadinha aqui e já vi nas bancas também. Na verdade, o quadrinho da Turma da Mônica em espanhol é Mônica e Supandila. não sei se pronuncia dessa Caraca. Forma mesmo, mas a escrita é Mônica e Supandila, né? Meu Deus. Nossa, e nesse site, gente, entrem nesse site, vai explodir a cabeça de vocês. Tem muitas, assim, tem sequências de evolução dos personagens, galeria dos personagens, tem secundários esquecidos, que é muito interessante, vários personagens que passaram e passaram, entendeu? E também mostra... Tem muitos até que a gente até esqueceu de comentar, isso, né? Isso, isso. A gente não comentou aí do Pelezinho. Eu tinha do Pelezinho. Do Pelezinho é de 77 a 82. Eu lia os gibis do Pelezinho, cara. Eu lembro de ter lido alguma história do Pelezinho também, cara. Então, legal, nessa época, cara, do lançamento ainda, né? Eu fui ler depois e tal. Mas eu lembro de ter lido, sim. E tem também as histórias do Ronaldinho, né? O Ronaldinho Gaúcho, que agora é parte bem mais recente, né? O Ronaldinho Gaúcho de 2006, bem mais recente. Tem do Neymar também, 2013. E aqui, pra gente ver, eu descobri por aqui que em 2008 saiu o Gibi da Tina. Olha aí. O Gibi da Tina, cara. Eu não sabia que tinha, cara. Tinha, cara. Nossa, e me parece, eu posso estar enganado, mas eu acredito que o Gibi da Tina foi... inspirado no sucesso que o Turma da Mônica Jovem tava fazendo. Olha aí. Saca? Aí ela ganhou um gibi dela que tinha até um teor até um pouco mais adulto. Mais que, adulto que até ano, do que o... Que ano começou a Turma da Mônica Jovem? Turma da Mônica Jovem me parece que é de 2004. Ah, que ok. Ele continua aqui, ó. E pra finalizar, a edição de Turma da Mônica Jovem, que fala do casamento da Mônica e do Cebolinha, é a edição 50, com o qual consegui achar um link do SlideShare que tem a revista inteira. E ele mandou pra nós aqui o link. E, de resto, achei o episódio muito bom, instrutivo e cheio de nostalgia. Parabéns! Grande abraço e até a próxima! Muito grato aí, senhor Jorge, um grande abraço e aguardamos aí o seu e-mail também pro próximo cast aí, ó. E eu acho que teve mais e-mail, não teve, Edu? Tivemos, cara, tivemos um outro e-mail aqui também, lá do nosso amigo Anderson Costa, que mandou um e-mail aí sobre o cast 56 do Chapolin. Ele diz aqui o seguinte: salve, Machines, muito bom esse cast do Chapolin, impecável. Toda vez que eu lembrava de algo, vocês logo em seguida comentavam. Quando estavam falando alguma besteira e eu já estava anotando para enviar e-mail, vocês se corrigiam. Né, cara? Não contavam com nossos movimentos friamente calculados. <viu? risos> Nossa, fez um mix aí de... Um eu contava com minha astúcia com movimentos. Ok. Não é, cara? É um combo 2 em 1. É. Ele continua... Um episódio que eu lembro e gostaria de comentar é o das escutas telefônicas. Morro de rir com esse episódio até hoje. Nossa, isso principalmente virou meme, né, com na as... internet. Oi? Isso até virou meme na internet. Virou, cara. Principalmente com as caras que o Chapolin faz ao ouvir as conversas sobre o bolo. Cara, desse cast pra mim o que ficou marcado foi a cara do Kiko. Quando rola aquele negócio que ele tá com um fone de ouvido daquele barulho alto que ele, sim, tipo, fica surdo, saca? Uhum. Tá fumacinha dos ouvidos. E racha o óculos. Uhum. Icônico. Outro que eu racho de rir é o episódio O Patrão é Quem Manda, que conta a história do ajudante que foi mordido por um cachorro. Nossa. E precisa tomar a vacina antirrábica. Nossa, isso é muito legal, cara. Mas no começo ninguém sabe quem é o homem mordido. A cena deste episódio que dou mais risada é a parte que aparece o Mister e toda vez que eles derrubam as malas dele, e tem uma hora que o Chapolin mostra seu talento com inglês. Mister, Mister, I have a dog. This is a pencil. I got the school. She's my sister. Santa Claus and the Vater Claus. Tipo assim... Tudo a ver, né, cara? Que é um. Ele é um turista, né? Um turista dos Estados Unidos ali que tá passeando ali pelo México. Não fala, né? Não fala mexicano, no caso, né? Pra nós, o português. Sim. Muito bom. E cara, quando vocês falavam do episódio do Abominev Homem das Naves e que ele não tinha final, eu ficava gritando por dentro e ansioso para mandar e-mail e dizer que tem sim. Mas aí comentaram de um episódio parecido e que tinha o final, que na minha cabeça era o do Abominev Homem das Naves. Que eu acreditava que no final dele eles capturavam o Abominev Homem das Naves e ele era o Ramon. E ele contava que se vestia de Abominev Homem das Naves para atrair turistas. Como sempre, vocês estão de parabéns por trazer este episódio nostálgico e trazer também direto do México El Lucho de los Chicos, que tornou o episódio muito divertido. Até, galera, parabéns mais uma vez. E-mail Chirion. Ah, o cara excelente. Se supera, né? Os caras se superam na referência. Cara, se superam mesmo, mano. Ai, ai, ai. Exatamente, Anderson Silva Costa. Olha Anderson, aí. Muito obrigado aí, cara. Um forte abraço pra você. Mitou nas referências aí, tá de parabéns. Vale uma badzinha das referências aí, cara. Esse vale. E agora, passando aqui lá pro nosso site, nós tivemos comentários, né, Team Blue? Isso, tivemos aí um comentário do Darley Santos aí no cast dos filmes, né? No filme bom, Bons e Ruins aí, que nós tivemos a participação do nosso querido Senhor A. Né? E ele diz o seguinte: a lista de filmes bons ficou bem interessante. São gêneros diversos e a citação de O Feiticeiro de Áquila me pegou de surpresa. Já a lista de filmes ruins, a meu ver, ficou polêmica. Olha aí. Olha, tentando plantar a treta. Olha aí, não que eu seja fã dos filmes citados, mas são filmes perfeitamente apreciáveis e que tiveram sua audiência fiel. Ou não? Não. Bem, sobre Batman Eternamente, né? Vocês devem concordar que, pelo menos, a trilha sonora do filme é boa. Sim? Sim, a trilha é boa. Não tem batidos na trilha. Não sei se falo isso por gostar muito do Kick-Ass from... Kiss from a Rose. É. Não sei se falo isso por gostar muito do Kiss from a Rose, do Seal... Né? Risos. Achei meio polêmica a lista aí. Treta plantada, olha aí. Olha aí. Ele que tá falando, não sou eu. Olha aí, palavras do Darley. O Senhor A lembrou muito de muita coisa que hoje soa como curiosidade a respeito daquela época. Olha aí, muito obrigado, Darley, pelo comentário. Não, realmente... Peraí. Antes de agradecer. O Darley questiona... que a lista de filmes ficou polêmica porque ele acha que o filme pode ser apreciável e ter sua audiência fiel, mas quais filmes teriam essa audiência fiel aí? Todos? Nenhum? Qual que ele não concorda com a nossa opinião? Eu acho que o Darley se conteve muito aí, você não acha não? É, eu acho que ele omitiu os dados aí. Pois é, cara. A treta poderia ter sido plantada. Ele colocou ela ali, mas não regou. Ela não cresceu. Eu acho que ele meio que fugiu. Ele fugiu com medo da baioneta com um Hadouken nele aqui, ó. Mas é isso aí, Edu. Terminamos a leitura de e-mails e comentários. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mails e comentários pra nós. Se você é querido ouvinte... tá aí meio perdido, não sabe como mandar aquele e-mail marotinho pra nós com a muralha de texto intransponível, você pode mandar o seu e-mail aí pra contato@machinecast.com.br, que seu e-mail será lido e devidamente registrado aqui no cast. Exato. E o pessoal aí já vá se preparando, né, porque o ano tá acabando, o Machinecast vai dar uma leve parada, assim, tipo, mês de dezembro vai ter cast até o último talo, assim. Mas aí em janeiro, ali no início de janeiro, vai dar uma paradinha, Edu. E vão ter novidades pro ano que vem, né? Tanto assim, no cast mesmo, quanto na questão do site e essas coisas assim, né? Isso. Mas, né, Edu... 2017 é um ano de novos dias, e nestes novos dias as alegrias serão de todos. Tá bom. É. Mas, Edu, agora, Edu, vamos entrar lá, né, naquele assunto que nós estávamos falando lá no início, né? Rapidamente nós vamos falar aqui sobre aí a questão do acidente que aconteceu com a Chapecoense, né, Edu? É, cara, lamentavelmente aí, né, aconteceu aí que o avião que estava transportando toda a delegação da Chapecoense lá para a Colômbia para participar do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, infelizmente, durante o trajeto, o avião, né, segundo algumas notícias mais recentes, por uma série de erros do piloto, Piloto e dono da empresa, né? Mas enfim. É. Mas assim, Edu, não vamos perder muito tempo falando dos detalhes que a maioria das pessoas, eu acredito que saiba, né? É. O importante é que a tragédia aí foram, tipo, 75 confirmados, né? Eu não tenho certeza agora quantos foram, 75, 76, mas é um número... Mais de 70. Mais de 70. Certeza, né, que é mais de 70. Mais de 70 mortos aí, uma grande tragédia, definitivamente vai, né, vai estar ao lado aí da mais uma tragédia para marcar o ano de 2016, que infelizmente foi marcado por uma série de tragédias ao redor do Brasil, né? Mas fica aqui a nossa solidariedade para todos os amigos, familiares, torcedores, conhecidos, para todo mundo até que nem tem nada a ver, mas que se, né, se comoveu com essa tragédia. Fica, sim, aqui a nossa solidariedade a todos vocês. E como vocês sabem, nós somos aí um podcast que é muito mais humor, né? Em primeiro lugar, a gente tem muito humor no podcast. Ele não é necessariamente humor, mas a gente faz muita piada, muita gracinha, muita risada. Espero que com um pouco, se vocês ouviram, tenha talvez amenizado um pouco aí a tristeza, né? Tenha ajudado a passar um pouco dessa tristeza profunda que está atingindo todos nós aí, que foi uma semana, até inclusive a gente entende por que não tem tantos e-mails e comentários, né, porque foi uma semana realmente bem difícil. Então fica aí um abraço e a nossa... Sinto-se abraçado todos os amigos e parentes dos familiares aí, quem estiver se sentindo triste também, certo? É isso aí, Edu! É isso aí, Team Blue! Muito obrigado aí! Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Um forte abraço a todos vocês e nos encontramos no próximo cast. Um beijo e um queijo e tchau! Tchau! Off Topic. Pô, cara, você não falou que eu ia falar indicação, mano? Ué, mas o Espadrão tá aí? Ah, ué, vai saber se não era o Denilson ou você, né? Denilson? Denilson? Porra, o Denilson? Neilson, Denilson, caralho. Denilson, ele... cadê você, meu filho? Ele tá falando de futebol aquela hora, eu lembrei do Denilson. Caralho. O Denilson é no canal 10, tá? É. Esse MachineCast foi um oferecimento... Cherry Play Store, sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais.